se você quer ver acontecer milagre aqui neste lugar, o segredo pra Deus responder, juntos nós devemos adorar. O segredo pra descer um são é Deus ver em nós a união, em uma só voz glorificar. Com você eu quero concordar. Eu dependo de você, irmão. Juntos nós dependemos de Deus. Vamos levantar as nossas mãos e do alto vai descer um som. Dependemos de Deus. Eu quero ouvir você dizendo: eu dependo dele, você depende dele. A unção é dele, é só glorificar. O louvor é dele, a honra é pra ele. A glória é só dele, ninguém pode roubar. Deus é poderoso, ele é Deus forte. Sendo com